2850, controle 119.8. 119.8, grado, bom dia. Salvador, bom dia, é o trip 5328. 5328, bom dia, direto Puca, vigilância. 5328. Direto Puca, trip 5328. Salvador, bom dia. Liberal 99970, informação. 9970, bom dia. Desce e mantém 3 mil pés, direto posição ITAP. Altímetro 1016, vigilância, identifique. Plano 3000, por 8 ITAP, liberal 9970. No 7 para a equipe de solo, chama táxi. Autorizado, reportando táxi, 3597. Autorizado, Lopes, Capavista, Sanear 570. Gente, passando duna completa e LS, 2895. Toda passando adriana. Bom dia, também 570, Shark Train, livre pouso na 10, vai dar calma. Livre pouso, 1-0. Quadro 4, 4-0, 4-0, decolou 5-3, controle 119, decimal 8. 19-8, pô. Olha, azul 4-0. Azul 40-40, bom dia, vigilância direto Leda, azul. Direita Leda, boa. Bom dia, vigilância, desce 4 mil pés, direto pelo, altímetro no 0 no meia. Direto pelo. Sideral 9970, reautorizado 2 mil pés, direto Duna, livre LS, chama estabilizado. 2 mil pés para Duna, livre LS, Sideral 9970, chama estabilizado. Visão 71, nós chegamos agora em Recife, em 133 decimal 25, bom dia. Confirma a sequência, 3171. 133, 25. 380, obrigado, bom dia. Santa 357, livre táxi, passeio Sol e Índia, ponto de espera Torre 1, no 8, decimal 95. Ajuste 1016, bom voo. Livre táxi, e a Índia, 1895, no ponto de espera 357, grato, bom voo. Caminha 570, no solo 55, livre direita, 121, decimal 1. Confirmar a instrução para o lado, também é 570, agora controlado. 1211. 1211, obrigado, bom dia. Solo Salvador, bom dia. Cargo 6570, livrando na Golf. Cargo 6570, bom dia. Táxi via Alfa Quilo para o Pátio 3. Via Alfa Quilo, Pátio 3, tá, também é 570. Alinda, cola pista 10, vento calmo. Alinda, cola pista 10, vento Azul 4040, chama agora 5 decimal 25, bom dia. 13325, confirma? Sim. Obrigado. Controle, bom dia, 3597. Bom dia, 3597, contato radar direto LF para vigilância. Direto LF para vigilância. 5514, bom dia, informação Juliette, correto. Autorizado Aracaju, nível 190, decola da pista 10 com curva esquerda, subida Fuca, Jamo, após direto Aracaju. Aciona 5576, controle 119.8. Autorizado a final do INS, chamará estabilizado final 99.3. Jamo, Aracaju, 5576, 219.8. 5514, correto, seu autônomo, puxa o deck de treinamento. 62111, informação Juliette, autorização Galeão. Oxené 6211, informação Juliette, correta, autorizado Galeão, nível 360, via Pesulu 10, SMAP, após direto Lúvito, conforme a rota do plano. Decola pista no zero, curva direita, subida da El Leda Motiva. Aciona 5005, controle 119.8. Autorizado Galeão, nível 360, seu pesilo 10, SMAP, Lúvito, conforme o plano, pista 10, senhor, curva direita, saída da El, Leda, Motiva, responde pista 005, contato 198, China 6219. 6219, correto, senhor, pronto, chega aqui, treinamento. Chamada. Passa Duna, completa aproximação, chame torre 11895. Chama torre 1895, será o teste. Torre Salvador, Sideral 9970, estabilizado na final, baixado e travado. 970, contato visual, livre pouso na 10, o vento é calmo. Livre pouso 10, Sideral 9970. 3517, chame Centro Recife, frequência 1288, alterne 1260. 1288, 260. Tá 3153, desça para 2000 pés, ajuste no 06, livre LS, após estabilizar. Chamar e estabilizar na frequência 3153. Três anos, cinco, três, uma TM, 31153, livre da restrição em Pelô. Cadê a restrição? 3153. Da Morte foi pelo Azul 10, Azul 4201. Da Olha da Morte, agora copia. Azul 4201, pronto, cópias. Para Campinas, nível de voo 340, decolando 10, curva direita, saída da El, Leda, transição Motiva. Via Pesulu 10, Tride, Pesulu 6, Belo Horizonte, Trive e após conforme rota. Controle de Salvador opera em 119.8, transponder 5004. O 201 poderia cotejar a rota prevista? O azul 4201 no cotejamento correto, é um plano que tiver estacionamento. Aguarde coordenação azul 4201. Lá 7-0, no sala 08, libera a direita, sala em 1-2-1-1. 2-1-1, federal 9-9-7-0. P4901, bom dia, onde estão de copo, por gentileza? Federal 9970, sou autorizado táxi Alfa, Kilo, Pat 3, posição 05, fica atento ao sinalizador. Alfa, Kilo, Pat 3, posição 5, Federal 9970. Bom dia, 3290, informação direta, autorização. O 5-3 está estabilizado no INS que foi. Então, 3153, complete a aproximação, chave torre, 11895. Obrigado, 3153. Torre, está 3153, estabilizado no INS que foi. 3153, reporte baixado e travado, QNH 10116. Está passando travada, 3153. Veja, pode passar no esquerdo. Passarei, 3153. Para esclarecimento, então, se eu solicito o nível 300, ou apenas no, como se fosse no meio do caminho, o 300, como nível final. Autorizar o nível de voo 300, azul 4201. Sim. 4901, no ponto cópia. Tranquilo, 4901. 4901, no seu autorizado posto seguro, nível de voo 340, decola 10, curva direita, saída da El, Leda, posto prossegue direto, posto seguro, via Upper Wish 50. Controle Salvador, opera em 119.8, transponder 5560. Ok, então, 340 para posto seguro, decola 10, curva direita, da El, Leda. 5-0-19-8-5-5-6-0-5-4-9-0-1 no cotejamento correto, estamos prontos para o estresse de treinamento. Chamarem, muito obrigado. Ram 3890, ponto cópia. Prossiga. Autorizado Recife, nível de voo 330, decolador 10, curva esquerda, saída Pulca, transição Caju, via Peruísque 58. Controle Salvador, opera em 119.8, transponder 5002. 0, na pelúcia 58, decola da 90, pela esquerda, fuga, transição, caju, 1998, ao controle, transponda 5002. 5002, transponda, chama pronto, se tiver estranhamento, então 3890. Geral, você não confirma, prossegue para o corredor forte, 20 milhas. Antes de utilizar Salvador, Salvador, a mil pés, vai decolar da 17, curva à esquerda, corredor forte. Então em Salvador, opere 119, decimal 8, transponder 0171. Já lembrar o 02 agora, acionamento de decolagem, torre 11895, ajuste de altímetro, é o 1016, borrou. Então, tem como aumentar o volume do Papina, pista 10, pista 3, 153. Pista 5, 353. Puder no 5 aí, tá ótimo. Confirme? No 5 tem como ser? Poderia confirmar novamente? Com ele inteligível. Considero. Drive 5594, está autorizado, seu frontaste. Três no solo, de 14, libera a direita, solo 1201. Reposte táxi. Então, 3153, está autorizado táxi Alfa, Juliette, posição 06, parte 1. Parte 06, Bom dia, este é o voo 1963, autorização Galeão. Voo 1963, autorizado Galeão, nível de voo 360, decola da 10, curva direita, saída da El, Leda, Motiva, via Uptido 10, SMAP, Lúvito, Barbacena e após conforme rota. Controle Salvador, opere 119, decimal 8, transponder 5011. Autorizado Galeão 360, decolada 10, direita da Eoleda, sinal de Luna 0, conforme rota, 198 é o controle, 50 no ano no transponder. Gol 963 da Eoleda, após o Motiva, Mike, Oscar, Tango, Vitor Alves. na Módica. O 190, então, o 963. Sou na 963, cotejamento correto, é um ponto de externamento. Tamarim. Táxi 355 no 4, está com 39 a bordo, 3 horas e meia de autonomia alterna Salvador. 355-14, seria com 4 pessoas a bordo, por gentileza? 3939. Gente, 39 a bordo, sou autorizado o táxi via parte 1, Taxi Índia, Pantesferada 10, Semitorre 118, decimal 95, ajuste altímetro 10, no meio, bom voo. Índia, Pantesferada 10, 118-95, obrigado, bom voo. Para ingresso de novembro. Salvador, bom dia, trip 5514, Linha decola sistema 0, vento 280 com 2 nós, o 5514. A linha e decola, trip 5514. Salvador, 1093. 993, isso é de capuz de televisão. Posição 10, ele está com 1400. Gente, no 093 eu tenho pré-autorizado 360. Copia ou guarda coordenação? Aceita 3. Gente, autorizado com fins, nível de voo 360. Decola 10, curva direita. Sede da El, transição. Motiva, Mike Oscar, Tango, Vitor Alfa. Aliás, Pedro 10. Brise, Pedro 16, após conforme rota. Controle de Salvador, série 119, decimal 8. Transponder 50, 14. Transcorrigindo, saída será da El. Lira, após voa, Motiva. Utilizando com 360. Rota com forte, da El, lei da Motiva, Brise, Pedro 16. Decolando da Lê, curva direita. 19, controle 50, 14. O 1093. 1093, o cotejamento está correto, estamos prontos para o feedback e treinamento. Vamos lá. Solo Salvador, eu tenho uma 611 para a gente fazer a equipe de sol, estamos prontos, táxi. Para controlar o táxi com 291. Roger Gol 1865 para Brasília, já tem nossa cota. Sim, 1865, sou autorizado Brasília, nível de voo 360. Decola da 10, curva direita, saída Arbor, Elefa, via Piso 17. Controle Salvador, pele 119, decimal 8, transponder 5015. 360, via rota, número 17, decola leste com curva direita, árvore leste é a saída. 198 é a frequência do controle e 50195 a transponder voo 1865. 1865, quero ouvir a Pesolo 17, está pronto para o tiver acionamento. É a Pesolo 17, está pronto para o 1865. Valeu, Felipe. 4091 está na posição remota 5, tudo bem, acionamento. 4901 no código equipe de solo, chame pronto, táxi. Livre, você deve ter maneiro pronto para o táxi. O 201 aguarda. Solo gol 963, pushback acionamento no 08. Solo 963, código equipe de solo, chame pronto, táxi. Coordenação, chamarei 963. Cão 3890, um instante. Negativo. Estacionamento no parte 3, senhora. Ok, só 3890, aguarda. É. Solo Salvador, chamando a 211 com 111 a bordo, autonomia de 3 horas e 40 e alterna com 20. Pronto para o táxi. Chamando 6211, está autorizado o táxi. Via parte 1, nota sua Índia, considerado 1-0, chame torre 118, decimal 95, quase de altímetro no 0, no meia. Estado 1-0 no meia, autorizado o táxi via Índia, ponte espera, chamando 118, chame a meia 219. 349, chame 1 para o táxi, são 41, ativa é muito caro, tem atraso na fila, 3 horas de parada. 34901, está autorizado o táxi via parte 1, taxi Índia, cancelado 10, torre 118, decimal 95, ajuste altímetro 0 no meia. De mais 3 minutos, azul 4201. Para o táxi, bono 963, com 98, a bordo 3048, com 5. Bono 963, está autorizado o táxi via Pátio 1, táxi Índia, condicionado 10, torre 11895, ajuste altímetro 10, 16. Vai seguir um Embraer da Azul, da Tripe, taxiando para o ponto zero. Gente, seguindo a aeronave da Tripe, via Pátio 1 aí. Ponte espera 395.016, ajuste 963. Salvo 1-8, na posição 02, ponte espera 1-8-65, aguarda. Aguarda. 3-8-9-0, quando vim de solo, estamos prontos, táxi. Decola 093, aguarda para estiver estacionamento. Salvador, Chanel 62, o Nuno, Ponte Pera, da Onda 0, pronto. 2 Nuno, Aline, decola, pistão 0, vento de 300 com 2. Aline, decola, Chanel 2, Nuno. Bom dia, 3 Salvador, é o 34, 9, 0, 1, pronto, pronto, para decolar. 4, 9, 0, vai manter o Ponte Pera, da Onda 0. Passa. Controle copiou 3504? 3504, estou suficiente. Aguarde a coordenação com o centro de assistência. Aguardando, graças. Já vem melhor pra manter a posição e aguarde para decolagem. E 5514 autorizado direto na Caju. Direto na Caju, 54 lá. O 903. O 4901 ali, mantém cabeceiro no zero. 4901. Mantenha o ponto de espera, 963. Aguante, 903. 901, após Leda, Rua e Bidev, modifica a saída, ok? Dael, Leda, Bidev. Confirme pro 963. Pena, o 34901, modifica essa saída para Dael, Leda, Bidev, após Leda, Bidev. Deu com 230, controle 1, 98, boa viagem. 98 vai chamar, grato, bom dia, 62 e 9. Controle Salvador, bom dia, o Xenai 62 e 9. O Xenai 62 e 9, bom dia, contato radar sua para nível de voo 360, saída da EL. 360 na saída da EL, o Xenai 62 e 9. Vento 300 com 2 nós, o índio tá bem bravo. E 4901, aguarde para a decolagem, temos uma aeronave agora decolando a 17 e vai cruzar o campo. 4901, mantém a posição em abaixo. Plano 3890, estou autorizando o táxi até a saída do Pátio 3, aguardando a autorização para prosseguir no táxi. Primeiro Alfa decolou aos 32, da presente, curva esquerda para o cruzamento do campo, desde o primeiro Alfa. Cruzada presente, esquerda, de Oliveira Alfa. 4 horas e 51, alterna Ribeirão Preto para o táxi. 4201, está autorizado o táxi via Índia, postado no 0, chame torre 11895, ajuste altímetro no 0, 16, bom voo. Altímetro 0 no meio, autorizado o táxi, ponto expresso no 0 via Índia, torre 295, azul 4201, bom dia, bom trabalho. Então 3890. Autorizado prosseguir o táxi via parte 1 no taxiway Índia, ponto espera do 10, torre 118, decimal 95, ajuste altímetro no 0, 16. Solo Salvador, gol 1093 para o táxi. Tá livre, 8 de novembro Alfa. Tibitei controla norte, e agora de transferência, 8 de novembro Alfa. Controla norte, agora na transferência, 8 de novembro Alfa. Tibitei 4901, informa o Charlie 150, cruzando o campo agora, vai prosseguir, comprou a no litoral norte, não vai interferir com essa decolagem, Tripe 4901. 4901, o campo está autorizado a decolagem? Está igual, o campo afirmativa, autorizada a decolagem, pista 10, vento. Ele não vai abonar, 320 com 2 nós, o trip 4901. Autorizada a decolagem. Uno 963, a Lima tem cabeceira 10. A Lima tem 10, 963. Cabeceira 10, torre 11895, ajuste altímetro 10, 16. Seguição 1096, 1895, ponto espera da 10, 1093. Já está mostrando, comprou a norte? Agora transferência, 1 de novembro. Nós temos que ir pro norte e agora transferência, 1 de novembro. Alta do Zendel, solicita reboque do passe 3 para o passe principal, posição 08. Tio Alfa, que foi de alta, está autorizado o início do reboque até a saída do pátio 3, aguardando autorização para ingresso no pátio 1. Alfa, que foi de alta, aguardando autorização para o pátio 1. Chama 6211, chame Centro Recife, frequência 13325, alterne 13395. Informação em curso é Juliette, 350 Recife. Pronto, cópia. Pronto para cópia. Autorizado Recife, Lima de voo 350, decola da 120, curva à esquerda, saída Puca, Trânsito Caju, via Upper Whisky 58. Controle Salvador, pera em 119, decimal 8, transponder 5037. Salvador, bom dia, trip 4901. Trip 4901, contato radar, suba para nível de voo 340, sai do Dael. 340 na Dael, 4901. Controle Salvador, bom dia, Papa Romeu, Índia November Alpha, decola do 7, acionado 0171. Papa Romeu, Índia November Alpha, mantém-se regressivo visual, a 1000 pés no corredor fora. Confira por quantas milhas irá ser afastado? Aproximadamente até 20 milhas do November Alpha, mantendo-se a 1 mil pés. Ciente, Papa Romeu, Índia November Alpha. Mantém, 4201. Mais 3 minutos. O azul Alpha Tray Delta. Escutou o Saulo? Um, dois, nós. Iniciado no 0963. Zerando após a corrida da aeronave da Gol, ali mantém cabeceira no 0. E mantém 4201. 165, vai ficar atento ao banho da companhia taxiana, após estar autorizado para o feedback. Seu nome é, chame pronto, táxi. A batalha do banho da companhia está autorizada, chame pronto, táxi. Boa noite, mesmo. Salvador, bom dia, gol 1963. Gol 1963, bom dia. Abraço para o seu gol 360, saída da El. 360, saída da El, gol 1963. Outro autoriza duplo para o 5.4901. Fala, confirme o ato 6570, está livre, puxa. Agora sim, o hábito a cargo 6570, estou autorizado para o tiver adicionamento, estamos pronto, tá? Obrigado. No 3, na escuta da 2? No 093, se escuta. Você está aqui um pouco mais à frente? Ativo, sim. Azul 4201, autorizado decolagem cristal no 0, vento 340 com 1 nó. Autorizado decolagem cristal no 0, azul 4201. Pode pronto para o pushback novamente. Ok. Azul alfa 6 alto, autorizado, prossegui o reboque, recebe o passe 3, reporte para ingresso, passe 1 nó. Abre o seu exemplo, abandonar para ingresso, passe 1 nó. E o 5973, início de redução para 220 mais. Luca 201, decolou os 40, controle 1 no 98, boa viagem. 98, bom dia, Luca 4201. Recife 3325, alterna. 13395. 3395, bom dia. Estabilizado, Passaredo. Passaredo 2229, complete a aproximação, chame torre 11895. 1895, até logo. Porto Salvador, bom dia, azul 4201, passando 1300, subida da El. Azul 4201, contato radar, sua para nível de voo 300, saída da El. 300 da El, azul 4201. Gol 1649, desça para 2000 pés, ajuste no 016, livre LS, responsabilizado. 2229 da Passaredo, na passar o símbolo, trem baixo. Cliente, aguarde pista livre, Passaredo 2229. Aguardando. 390, autorizado decolagem pistão no 0, vento variável 1 nó. Aguarde. 5973, desça para 3000 pés, ajuste no 016. Pouso pistão no 0, vento 010 graus 1. Livre pouso para passar aí, gente. 3890, deu pulo aos 42, controle em 1198, boa viagem. 1865, pronto, tá? Temos a bordo 168. 168, 3 horas e 20 de autonomia e palmas ao terra. Decolou, desceu, Cuca, Aracaju. Então, 3890, contato radar, sua partida de voo 330, saída Cuca. Sobe os 330, saída Cuca. Três, visual com tráfego nacional? Afirma. Quando pouso aeronave da Passaredo, ali mantém cabeceira no zero, voo 093. Pouso Passaredo, ali mantém no zero, voo 093. São para o sequenciamento, colete esquerda, proa 020, limitado pelo localizador. Partiu, colete esquerda, proa 020, limitado pelo local. 973. Voo 1963. Chame Centro Recife, frequência 13325, alterne 13395. 13325, 13395, pro voo 1963, no Bom Dia. Bom Dia. Solo de 1998. Para a direita, 098, 2229. Para a direita, 93, autorizado decolagem pistão no zero, vento 020 com 1 nó. Ele está autorizado decolagem no zero, vão no 09. 09, 93. A linha 1 tem cabeceiro no zero. A linha 1 tem cabeceiro no zero, boa noite mesmo. Rio 5973, para interceptar o localizador, curva direita, na proa 060, reporta avisado. Passarei do 2220, não consegue contar com o solo. 1-2-1-1 reportabilizado. Para direita, 2-0-7-0, reportar estabilizado no localizador, 5973. Controle de comando azul 4201. Azul 4201, prossiga. Eu cruzaria a guarda presente direto em Mótima, no azul 4201. Azul 4201, coordena agora com o centro Recife, na frequência 13325, alterne 13395. Recife 1325, alterne 13395. Rio 5973, desça para 2000 pés, ajuste no 096, livre LS, posto estabilizado. Motivo para 2000, reportar estabilizado no localizador, 5973. Então, 2229, vai ingressar Alfa Kilo, fica atento ao sinalizador Paz 3. Fechou. Autoriza voa, Batista? Autorizar direto Leda, com 1093. Direto Leda, 1093. Rio 5973, estabilizado, localizador, pista 1-0. Rio 5973, ciente, aguarde transferência para a torre. 3. 1649 NLS. Coragem, voa 1-8, 895? 895, bom dia. Boa noite, minha senhora. Salvador, bom dia, gol na meia. 649 estabilizar na LS. 649, que negando 06, continue aproximação, cheque trem aguarde pista livre. Ok, já tá baixado, travado, aguardando. 1865, decolou 49, controle em 1198, boa viagem. 198, obrigado, bom dia. 49, autorizado pouso pista 0, grande vento variável com 19. Teve pouso com 649. Você carga 6570, autorizado, táxi. Via Pátio 1, Taxway Índia, ponto 0 no 0, torre 118-95, ajuste altímetro no 0, 16. Passa carga 6570, Pátio Índia 1 no 0, chama a torre 118-95, ajuste chama 0 no 6, obrigado, bom dia. Tu vou, Watson. Controle Salvador, gol 1865. Gol no 865, contato radar sul para nível de voo 360, saída água. Água, nível 360, gol no 865. Rio 5973, passa a duna, completa a aproximação, chame torre 11895. 1895, obrigado, Maria.